Wizards e WizKids anunciam parceria com a franquia Magic. Diversão offline confirmado para São Paulo em março de 2018. E agora você pode trocar ovelhas por pedras e também comer chocolate. Estamos começando aqui mais uma edição do podcast de notícias do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e depois de duas semanas estamos de volta aqui com as notícias relativas ao cenário nacional, ao cenário internacional, a parte de campanhas no Kickstarter, que a gente vai falar todo aqui nesse podcast. Esse podcast, é claro, lembrando pra vocês, se você tem Telegram, eu recomendo fortemente que vocês sigam lá o nosso canal de notícias Jogatina BG News, que é o mesmo nome desse podcast, que nosso podcast na verdade é um complemento desse canal de notícias, que a gente tem muito mais coisas que a gente posta por lá e não fala aqui. Principalmente essa parte dos financiamentos coletivos. Pra você aproveitar então, seguir o Jogatina, você pode seguir a gente no Twitter, no @jogatinabg, curtir a nossa fanpage através do link facebook.com/jogatinabg. Você pode assinar o nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg. Além disso, entrar nos grupos do Jogatina BG no Telegram. Tem o do de negociação de joguinhos, tem o nosso dos nossos ouvintes e assinantes. E você pode usar a hashtag JogatinaBG no Instagram. E lá a gente divulga, vê a Jogatina, galera. Então vai lá curtir, dá umas comentadas. Então é bem interessante participar. Bom, novidades do Jogatina BG. Obviamente a gente está de volta aqui com a parte news. E na semana passada, eu e a Jéssica, a gente gravou mais um podcast do Jogatina BG e falamos sobre o delicioso, maravilhoso Seven Wonders Duel. Foi bem legal e a gente aproveitou também para falar sobre a expansão Pantheon, né? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, vai estar linkado aqui na postagem, certo? Então, vamos lá para as notícias. A gente começa as notícias relativas ao período de 3 a 16 de novembro. E a gente começa com o Brasil, né? Lembrando que tem duas campanhas de dois jogos. Um da Potato Cat, né? Que é o Café Express. E o Overdrive lá com a Sherlock e a Mob Studios. Os dois ali estão na metade do financiamento. Ainda tem mais alguns dias pra participar. Os dois vão estar linkados abaixo aqui pra vocês conhecerem um pouco mais. Apoiem lá, galera. E na semana que vem vai começar, né? A campanha coletiva lá da Dijon Jogos com o jogo Os Incríveis Parks The Miss Liz, um joguinho lá de tile placement com essa temática de parques de diversões, então espero também que seja um sucesso. E por fim, aqui no cenário nacional, o Renato lá da Geeks and Orcs, ele pediu pra avisar que vai sortear uma cópia do Pirata, segunda edição, e também uma miniatura exclusiva, né, do Piratinha ali, que ficou muito legal, então pra quem quiser participar, também vai estar linkado abaixo. Começando o cenário internacional, obviamente com a Fantasy Flight, onde a gente começa com um detalhe, né? Eu tava com curiosidade a respeito de como seria a parte do foco militar, de como seria o combate do Sid Meier's Civilization New Dawn. E esse jogo vai ter uma rolagem de dados e vai ter mais uma questão das áreas onde você vai controlar ali a sua força e também onde você tá colocando sua barra de focos, né? E ficou bem interessante. Muita gente necessariamente não gosta do combate que tem no Civilization de 2010 e talvez uma alternativa com dados possa agradar mais gente, né? Além disso, também saiu mais detalhes a respeito do Catan Game of Thrones. Saiu duas postagens, uma falando sobre os heróis ali. Você pode ver, por exemplo, a Ygritte, pode ver o Mince Riders, o Uncle Benjen e mais outros personagens ali que vai estar nesse jogo. E também surgiu mais um preview a respeito dos personagens que vai estar no jogo do Fallout, né? Que é a Bethesda, em parceria com a Fantasy Flight, vão publicar. E durante o evento do pessoal do Shut Up Sit Down, teve também uma demonstração lá. Dá pra vocês conhecerem um pouco mais sobre o jogo, então eu também vou deixar linkado aqui na postagem. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai para um cenário mais gourmet, digamos assim, porque foi anunciada uma edição do Catan, uma edição deliciosa do Catan, que é o Catan Chocolate. Ela é bem mais simples e comestível e vai estar disponível durante o Natal, né? Eu achei interessante, né? Primeira vez que a gente vê um cenário assim, o Catan obviamente é um dos ícones, um dos maiores ícones, se não o maior ícone da cultura de board game hoje pra nós, né? Que, por exemplo, na última vez que a gente tava aqui, a gente falou sobre a licença de filmes que a Sony vai comprar ali, se desse tudo certo, pra fazer uma produção de filmes de Catan, não sei como funciona isso, né? Essa edição, só pra deixar aqui claro, vai ser uma edição, obviamente, de 2 a 4 pessoas, vai durar de 10 a 15 minutos, ainda não tem o valor, e eu acho que talvez seja uma reedição, porque eu tô aqui no site deles, e tá aqui lançado em 2016, talvez seja uma volta às origens, né? Ficou bem legal ali com os chocolatinhos, então pra quem gosta de chocolate, aí é uma opção aí pra você, talvez atrair novas pessoas pro hobby, olha só que da hora. A Portal Games, que lançou muita coisa durante a Essen, anunciou um jogo chamado Detective A Modern Crime, de board game. Ele vai ser um jogo de dedução, né, com essa temática de investigação cooperativa de 1 a 4 jogadores. É interessante que, pra quem gosta de jogar solo, a Portal Game sempre tá ali pensando pra galera que vai jogar solo, ou seja, com o Imperial Settlers, dá pra jogar isso, tem outros jogos deles também que dá pra fazer assim, eu acho interessante. A TMG, ela anunciou mais uma expansão pro Eminent Domain, que é um jogo que eu tenho vontade de conhecer, até por essa temática mais... Ele parece um jogo de civilização, não sei necessariamente se é, talvez eu esteja falando alguma besteira aqui, mas a cara dele lembra um jogo de civilização com uma temática espacial. E essa expansão, ela vai se chamar Oblivion. Ela vai ter bastante detalhe a respeito da parte de política, vai adicionar novas cartas, novos papéis, novas agendas, né? Que vai afetar todo mundo, então, pra quem gosta dessa pegada mais de negociação e outras coisas, pode se interessar aí pela expansão Oblivion do Eminent Domain. A Rio Grande Games anunciou um jogo de alocação de trabalhadores com a temática natalina. Esse jogo vai se chamar Santa's Workshop, a oficina do Papai Noel. Uma capinha bem bonitinha. E ele vai estar previsto, obviamente, para dezembro desse ano. A IDW anunciou, ainda apreciando também, outro jogo chamado Jungle Just. E vai usar essa temática das justas. E, obviamente, você vai utilizar, em vez de cavalos, vai usar os animais ali da floresta. E esse jogo vai ser um jogo de 2 a 6 jogadores. É interessante porque você pode fazer um torneio ali de justas com seus amiguinhos. E ele vai ser um jogo de apostas, né? Então você vai apostar nos cavaleiros ali que vão estar melhores ou não nos combates. Aqui a gente também agora tem vários anúncios aqui da Cryptozoic, que ela fez alguns anúncios ali. Um dos anúncios foi um jogo da série DC Deck Building, vai se chamar Confrontations, e ele vai ser um standalone dessa série de Deck Building, e ele tá previsto pra chegar no final desse mês ainda, nas lojas, lá no, pelo menos no cenário norte-americano. Além disso, dois novos títulos também foram anunciados pela Cryptozoic, um chamado, a versão, na verdade, Spyfall, da DC, e também vai ter um crossover pack do DC Deck Building, chamado New Gods. Então, pra quem gosta também da série de Deck Build, fica de olho aí. A Thundergriff anunciou o seu novo jogo, e ele vai se chamar Spirits of the Forest. Ele é do mesmo design do Zoloreto e Coloreto, e se trata de um jogo de Tile Draft com Set Collection. E também mais um daqueles jogos assim que tem uma capa bonita, né, já que é a mesma empresa que tá publicando o Tao Long aí, e também tá nessa arte bonita. E pra galera que quer ficar de olho nos jogos que vão vir em 2018, o Board Game Geek já começou ali a nomeação dos jogos, né, pra você votar, se você tiver acesso lá ao Board Game Geek. São vários jogos que a galera tá votando, então vai ter uma lista lá depois no futuro, por exemplo, no começo ou no final desse ano, no começo do ano que vem, no final desse ano, com os 20 jogos mais aguardados, né, de 2018. O jogo North American Railways de 2016, ele vai ser publicado no cenário norte-americano durante o primeiro quadrimestre de 2018 pela editora Flying Lemur Games Studio. Esse jogo, eu fiquei interessado, ultimamente tenho jogado bastante coisa de trenzinho por aqui, e também mais um jogo interessante aí. A Edge Entertainment anunciou uma versão retail do jogo Journey Wrath of the Demons, e tá prevista para fevereiro de 2018. Esse jogo já tinha saído anteriormente pelo Kickstarter, pela Marrow Productions em 2015. A Devir Internacional, não a que tem aqui no Brasil, anunciou para março de 2018 o card game de corrida chamado Gretchins, sei lá. E é do mesmo time de design do Captain Sonar, um jogo aí que foi muito aclamado durante os últimos tempos aí, e ele vai se passar no universo, olha só, Devir com o universo da Games Workshop Warhammer 40K, olha aí. Essa aqui é um pouco diferente, né? Os criadores do Cards Against Humanity, eles lançaram uma campanha chamada Cards Against Humanity Saves America. E a proposta dessa campanha que eles fizeram, com umas doações da galera, é pra parar a construção do muro. Eu sei que é um tema meio político aqui, mas do muro lá que o Trump quer fazer, né, Trump Walls lá entre os Estados Unidos e o México. E foi mega sucesso, eles têm toda uma questão de leis que eles buscaram, pelo menos pra atrasar durante o mandato ali do Trump, pra atrasar a construção dessa muralha entre os Estados Unidos e o México. E ontem, né, pra acabar com a notícia do cenário internacional, rolou um anúncio, que é um anúncio interessante aqui, que é a Wizards of the Coast e a WizKids, elas anunciaram uma parceria a respeito de lançar um produto conjunto da série Magic. Olha só, isso aí, na verdade não foi ontem, foi no dia 14, né? Hoje eu tô dia 16 que tô gravando. E a ideia é trazer materiais, jogos, miniaturas, né? Nesse universo do Magic, que é tão rico aí, já é um dos jogos mais bem avaliados do universo de card game. A gente até fez um podcast sobre ele, né? Eu e o Wilkson, nosso ouvinte, que é bem aficionado por Magic, um beijo pra você. E interessante, né? Vai que surgem novos jogos, porque o Magic mesmo, eu sei que tem aquele Arena of Planeswalker, né? Arena of Planeswalker, uma coisa assim. E vamos ver. O primeiro linha de novas miniaturas e board game já está previsto para o outono do Hemisfério Norte de 2018. Então, interessantíssimo. cenário digital, depois de muita cara, sempre que você comprava um jogo da Apple Productions, vinha lá um encartezinho dizendo que ia sair a versão digital do Seven Wonders. E muito tempo ficou isso, até que enfim eles lançaram, né, pelo menos a versão de iPad, que tá custando 5 doletas, e pro Android, eu não sei se vai ser só pra tablet ou pra outras plataformas como celular, né, no caso, vai sair no dia 20 de dezembro. Então, pra quem gosta de Seven Wonders aí, fica a dica. Agora vamos pros financiamentos aqui no Kickstarter. Tiveram vários financiamentos durante ao longo dessas duas semanas que a gente teve ausente aqui. Eu separei quatro deles aqui. Um deles é um jogo que eu joguei pelo Tabletop Simulator. E vai ter uma segunda edição dele, que é o D-Day Dice. Ele é um jogo assim de meio Yahtzee, assim, da vida, que você vai usando as suas unidades e você vai avançando num campo minado, com vários cenários ali. Por exemplo, a praia de Omaha, né, e outras coisas assim. Falta ainda 18 dias. Eles pediram 12 mil libras e atualmente tá em quase 120 mil libras ali, e já atingiram várias metas, pra quem gosta de cenário de wargaming, mas uma coisa mais simples, mais leve, né, porque a pegada dele assim é interessante, então fica a dica. Próximo aqui é um jogo que a Jéssica deu a dica pra nós aqui, que foi o Ravine, né, o Ravine, como fala, e ele é um jogo interessante, porque ele é um jogo estratégico e cooperativo de sobrevivência. Então, necessariamente ali pela imagem, primeiro assim que eu gostei muito, o estilo artístico dele bem interessante, e a campanha dele falta 20 dias, eles pediram $7,500, atualmente tá em 115 mil, e é um jogo assim de sobrevivência rápido, porque a proposta dele dura de 15 a 20 minutos, de 3 a 6 jogadores. O próximo Kickstarter aqui é de um jogo chamado Medieval, né? Simples assim. Ele é uma nova versão de um jogo de 2003, né? Esse jogo tá faltando 10 dias, ele pediu $18 mil e tá atualmente em 60 mil. E é um jogo nessa pegada mais wargame, com várias situações, eleições do Papa, invasão dos mongóis e outras coisas assim. E pra quem gosta aí dessa temática de cubinhos e várias peças de madeira e um jogo mais euro, ele tá aí pra... falta 10 dias, como eu falei. E o último jogo aqui que eu selecionei é um jogo de deck building com uma proposta bem interessante. Ele se chama Stumped, que é o seguinte: você vai construindo sua árvorezinha, cara. É realmente assim, tem uns componentes de madeira ali que você vai ligando galhos e você vai construindo ali, a partir do deck building, os galhos, as folhas que vão brotando dessa árvore. É uma coisa bem interessante, um jogo com uma proposta bem diferente, né? Bem inovadora, assim, pelo menos pelo que eu vi, né? O Fotossíntese, pra mim, é uma das propostas mais legais, e se for tão inovador quanto, também é interessante. Ele pediu $10 mil, tá totalmente em 25 mil, quase 26 mil ali, falta 19 dias, e ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, mas se você tiver duas cópias, você pode jogar até 8 pessoas. A proposta dele é jogar de 30 a 60 minutos. Vamos pro cantinho dos eventos. Final do ano aí, a galera vai demorando de fazer evento aí, pelo menos o que passaram pra nós. Em Curitiba aí, no dia 2 de dezembro, vai ter o segundo Curitiba RPG, né, lá na Biblioteca Pública, pelo pessoal da RPG na BP. A gente vai estar por lá fazendo algumas filmagens, conversando com o pessoal, jogando. E também no dia 10 e 11 de março de 2018, foi confirmado, né, essa data do já anunciado Diversão Offline de São Paulo. Esse evento vai ser realizado no Centro de Eventos São Luís, que fica ali próximo da Avenida Paulista. Então, um evento que foi de grande sucesso, com vários anúncios no Rio de Janeiro, vai ter sua versão em São Paulo, nessa data que eu falei, 10 e 11 de março de 2018. Chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso podcast Notícias. Pode ser que a gente não abordou todas as notícias. Se você quiser que a gente divulgue aqui, divulgue lá no canal do Jogatina, mande pra nós. Você pode mandar um comentário aqui no post desse episódio, ou você pode mandar um e-mail no jogatinabg@gmail.com. Como eu falei, né, a gente anunciou pouco evento aqui, então se você quiser divulgar seu evento, a gente tá disponível aqui pra divulgar sempre. Então, manda pra nós, a gente também divulga aqui sem problema nenhum. Assim como as editoras aí que estão divulgando nossos jogos, manda pra nós, a gente divulga sem problema, sem cobrar taxa nenhuma. A gente divulga pelo bel prazer aqui de ter pauta pra gente falar, certo? Então é isso, a gente fica por aqui. Abraços e até o próximo turno.